그래서 오늘 그냥 그 실수죠. Thank you, good day. 그래. 아, 그래, 그러면 그런 거죠. Bom dia, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette, 1396, confirmando, é indicado por pátio 3, pode ingressar na interseção Kilo, direto para o pátio 3, atente ao sinalizador, 1396. Ingresso de Kilo, pátio 3, ou 396. Após o TAP, será PRO, descendo para 2500, reportando quando passando o 366. Muito obrigado. Reduza para a velocidade de aproximação final, chamando a torre 118.6, web 6720. 118.6. Oi, chamando a web 6720. 6720, continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso na 10, vento de 180 graus com 5 nós, os primeiros 90 metros estão disponíveis. Gente, 720. Fortão 2 autorizado, reporte táxi, o 1013. Autorizado, vai chamar. 3835, chame Recife. 128, continua 3325, altão 288. 3325, 288, bom trabalho. Golf no solo aos 47, autorizado o táxi para o pátio 4. Pátio 5, corrigindo. Olha, tem familiarização com o corredor visual? Avião Negro, solicita aproximação cruzamento do OS decolar 00, girando o pátio 35 para a passagem direto para o pátio militar. Luna 925, tá pronto para copiar? Cam 3217, após a passagem da aeronave da Webjet que está na final, autorizado alinhar e manter não no zero. Aqui, após a aeronave que está na final, está autorizado alinhar e manter 3217. Tito, frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Código transponder 5027, gol no 925. Positivo, então 360 para Brasília, peso Luna 7, decola da 10, curva direita, gole o fito. Controle 19.8, torre 19.6 dúzia e 5027, 925. Torre em 118.6 dúzia e o controle em 119.8, confirmando nível 360, 925, reporte ponto para puxa acionamento. Permitivo, confere e reportará, 925, obrigado. Presente, a frente direta até a 200 com baixo na esquerda para o pátio militar do Gazel Negro. Que não será necessário o cruzamento da final do eixo de decolagem da 1-0, ok? O pátio militar já deixa o lado da pista que se encontra. Prossiga na linha litoral, guarda três de comunicações. Gente, já está ingressando o Gazel Negro sem cruzamento do eixo de decolagem. Negro visual com campo. Torre agora 1-9, desse mal meio, Gavião Negro. Gente, Gavião Negro, escuta a torre, a Salvador. 2-1-9-6-7-2-0. Reautorizado para 2.500 pés. Após etapa, voará ser Vitor 368. Iniciando redução 2109, está 3190. Gente, após etapa 368, desce a 2.500, reduzindo a velocidade 3190. One cleared line up and maintain position, runway 10. Line up and wait, Avianca 6321. Sir, where? Sua posição agora? Não recebo mais meu o radar. Tem a linha do litoral aí na ilha de Taparica, o novembro 406 Lima Juliette, e Lima Ascensão 045 até que parece que não é nada. Alfa, Alfa Delta. Prosseguirá agora sob vetoração radar para sequenciamento, curvando à esquerda, proa 200. Esquerda, proa 200, Alfa, Alfa Delta. Decolou de Salvador aos 50, chame 119.8. 98, boa tarde, obrigado. Solo Salvador, gol 1013, pronto para o táxi, com 115 a bordo, 4 horas e 12, Galeão. Boa, contato radar na decolagem, extensão ao 360, saída Gole. 360, Gole. Contrato ator, confirma 50, põe. 18, manivrando 180 para 150, sete da informação CIA. Sequência da torre 118.6, para quem perguntou. É o Gavião Negro? É, confirma. 118.6. 7 grato. 3628. Sua identificação, prossiga na chegada da mar e desça ao 050. O altímetro 1012 permanece vigilância. 7, pode confirmar, pode ser cortado 3628. Siga na chegada mar e descendo ao 050, acionando a identificação, altímetro 1012, 3628. Descendo para o 050 na mar, 3628. Prossiga. Ô, meu amigo, pega a sua matéria do vento para aproximação direto, pessoal, hotel. Ciente, são dois helicópteros confirmando o Gavião Negro? Afirmo, dois. Gente, mantenha o setor norte em espera visual na perna do vento da 1-0 devido a sequenciamento para pouso nessa cabeceira. Aguarde liberação para aproximação para hotel. Gente, aguardando o setor norte, Gavião Negro. 2 em Salvador, boa tarde. Gol no 013, ponto de espera, pintou no 0 pronto. Gol no 013, mantenha o ponto de espera da 1-0. Vai bater o ponto. 3-5-1-2, Alfa Alfa Delta. Avianca 6321, airborne at 5-2, contact Salvador Approach, 119.8. 19-8, good weekend, thank you. Thank you. Prossiga. Confirme a pro ideal para voar direto para o seguro. 2-1-0, copiado, direto ponto seguro, ascensão 045, sobre mantém, reportando nivelado, novembro 406, Lima Juliette. Archer, hello, Avianca, 6321, leaving 2500 for 380. Palmeu, Alfa, Alfa, Delta, vetor radar para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 155. Para 2.000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 155, descendo para 2.000, reportará. Avianca 6321, radar contact on departure, climb and maintain 380, goal departure. 380, goal and request direct of Ito. To fly direct Golly. Ocean Avianca 6321. Direct Golly Avianca 6321, thank you very much. Controle Salvador, é o Papa Tango Azul Serra. Oscar Golf Serra, ingressando na terminal 075, acendo identificação, possível comprou da rotatória no ponto ideal. Reporte ponto ideal descido, altímetro 1012. Passeio da Serra, vai iniciar a descida da presente na ponta da rotatória do Golfo Serra. Descida para 1.500 pés, Serra. Serra. 180 graus com meia dúzia nós, Gavião Negro. Após a passagem, aproxima direto para a tela de Gujador. Afirmativo. Passando o servidor 366, completo a aeronave, chamando torre 118.6, tá? 3190. 18.62, obrigado. Se tiver 6720, ingresso pela Juliette, prosseguir portão número 4. Juliette 4, 6720. O Gol 1013 ali, mantém na pista 10, prepare-se para decolar assim que autorizado. Afirmativo, autorizado a linha e decolar, ó, a linha e manter 10, Gol 1013. Correto, prepare-se para decolar assim que autorizado. Tá bom. Gol no 395, seu solo foi aos 55, libere a direita e chame o solo, 121 decimal 9. 319 no 395. 325-288-3217, boa tarde, obrigado. Boa. Continue a aproximação, aguarde pista livre, TAM 3190. Aguarda. Gavião Negro, reporte quando estiver liberado o eixo da pista 1028 para o pátio militar. 7, o Gavião Negro, já na direção até o eixo liberado. 7, observe aí a sinalização para o parqueamento ou estacionar frequência livre, considere seu solo 56, Gavião Negro. Negro. Boa tarde, Gol 755, quanto espera o fato? Gol 755, mantenha o ponto de espera. Levanter. Congonha, quando possível, informação que erra. 013, autorizado decolar da pista 10, vento de 200 graus com 4 nós. Decolagem autorizada 10, Gol 10, 13. Está visual com o tráfego na final do 10? Está visual, Gol 1755. 1755, afirmativo. Aguarde a passagem da aeronave, aguarde o pouso da aeronave, após a linha mantém 1755 da Gol. Após a passagem da aeronave na final, a linha mantém Gol 1755. Mike Bravo Uniforme, continue a aproximação para 17, aguarde liberação para o pouso. Gol no 013, decolou de Salvador aos 57, chame o controle, 119.8. 19.8, uma boa noite. Boa. TAM 3190, autorizado pouso no 10, 200 graus com 5 nós é o vento, cabeceira no 0, deslocado 90 metros. Gente, 3190, livre pouso na pista no 0, 90 metros, adiante. TAM 28.8, thank you. Controle Salvador, boa tarde, Gol 0113, passando 1500, na bola e bota. Boa tarde, decola, ascensão ao 340, contato radar na decolagem, Gol 1310. Para o 340, Gol 0113. O controle, o TAM 3628, livrando 60 para o 50. Confere, reautorizado, 3000 pés com 1012. 3628. Controle Salvador, boa tarde, é o TAM 8002-801-80-130, tem informação Sierra. Boa tarde, prossiga na Bonf, desça ao 050, altímetro 1012, acelera a identificação 8002. Identificou, descendo para 5000, TAM 8002. Controle, Mazenda 4000. 40 milhas, abandonando a terminal de Salvador agora, novembro 406, por gentileza, confirme os seus estimados. Para ingresso, o seu estimado de pouso, seu ingresso na terminal com seguro. Pouso mais 120, terminal com seguro mais 1 hora. Outra vez de layout, qual seria? Claro. TAM 3190, no solo 59, ao liberar a direita, chame só, 121 decimal 9. 129, liberado. Prossiga no corredor forte, 500 pés, reportando 15 milhas. Triple Papa Romeo Lima, acionado 5521, não confere? No corredor forte, O triplo Papa Romeu Lima, reporte ingressando em Interlagos. Delta 2000, atingindo e foi sobre modulada as duas aeronaves, o Papa Romeu Alfa Alfa Delta. Completa o ILS sem glide, chamando Torre 118-6. 118-6, tá, hora, obrigado, até amanhã. Decolagem da Delta, vou lá, 7-7-7. Oi, Salvador, muito boa tarde. Alfa Alfa Delta alinhado no localizador da 10. Alfa Alfa Delta, continue a aproximação para 10, barra de liberação para o pouso. O vento é 190 graus com 5 nós. Alfa Alfa Delta vai prosseguir com referência visual para pouso na 17. Ciente, aguarde autorização para aproximar para 17, Alfa Alfa Delta. Então, descida para 2.500 pés. O TAM 3628. A frota serve para 366, reduzindo. 3628, frente, para 2500. Frente, autorizado o retorno para o pátio do Gré, a parte liberando a cabeceira. Gol no 755, decolou de Salvador ao 01, chame o controle, 1 no 98. 98, vamos lá, 755. E é o controle de Salvador? Isso é chamado para através de Léos? Léos, ao quatro. Copiado. Dentro de 7 minutos aproximadamente, ingresso terminal Ilhéus. Aquele controle em 120, decimal 1, o 9406, Lima Gillette, mantendo 045. Patrulha, Salvador, boa tarde, igual a 755. 755, boa tarde, decola, ascensão ao 400, saída gole. 400, gole, 1755. Estacionar a frequência livre, Mike Bravo Uniforme. Alfa Alfa Delta, chame na final da pista 17. Uno 0, Uno 3, chame agora o centro de Recife, Uno 3325, alterno 288. 3325288 com Recife, gol 1013. Uno 612, agora na produção Vitor 366 para R9, reduza para 1809. 2500 autorizado, reporte com a posição. Autorizado, 2500 pés, então 189, 1612. Alfa Alfa Delta, autorizado pouso na pista 17, o vento é de 200 graus com 4 nós. Isso, pouso lá, Alfa Delta. 3628, passou o servidor 366, completa a renave, chama a torre 1186. 186, obrigado, 3618. Salvador, 3628, sinal da 1-0, baixa travada. 3628, continue a aproximação para 1-0, aguarde pista a liberação para o pouso, vento de 200 graus com 4 nós e a cabeceira está deslocada 90 metros. Paciente, 3628, aguardando o pouso. Centro Delta, boa tarde para você. 400, o senhor está estacionado em qual pátio? decolada aí, dono zero? Gente, aguarde copa, Serra Kilo Delta. Agora 1 no 8 decimal meia, Serra. Serra. 380 Brasília. 38 Brasília, será coordenada a guarda cópia, TAM 3567. Aí, desculpa. Saída prevista é gole, transição, o fito. Obrigado. Em família para o pouso. Sim, Serra. 925 para o táxi. Autonomia 3 horas e 45, Tana Confins, CLB 126. Para o Pátio 4, então, ciente. Charlie, quando lá chega a torre, 118, 612, 925. Juliette, Alfa Charlie, Ponte Pé 1861, 925, boa tarde. 3000 com 1012, então 8002. A defesa era que a Chuna ainda vai fazer nova decolagem hoje. Sente. O número 2 inicia redução para a velocidade de aproximação final. Reduzindo, bem, velho. Assente, livre pouso, 1-0, 3628. Execute espera visual no setor com curvas pela esquerda, reporte aguarde liberação para 17. Ele você. Dois completos, a aeronave chamando o torre agora, 1 no 8 desse bom meia. 8 meia, voo meia, 1-2. Alfa, Alfa Delta. Voo no 755, Centro Recife, 13325, alternam 288, 1755. 3325, 28, 1755. Gente, o Mike Bravo Uniforme, fique atento a uma aeronave que ingressou agora no pátio. Observe o tráfego autorizado do seu táxi, chame para ingressar na 17. 360, Aperuísco 58. A decola da 1-0 com curva direita, saída gole e transição Gonza. Frequência do controle Salvador em 119.8. A torre em 118.612. Seu código transponder 5047, TAM 3695. 3695 autorizado, nível 360, acesso São Paulo, Congonhas, decolada 10 direita, gole Gonza, por índice 58, controle 198, torre 186, cena 5047, cena 3695. Correto, informe pronto para puxa. Contrário. Papá, Serra, Kilo Delta, pronto, cópia. Vitória, nível 400, autorizada, Turuísque 50. Decolada 1-7 com curva direita, perfil da saída da El, transição de NER. Frequência do controle 119.8, a torre 118.612. Seu código transponder 5057, Serra Kilo Delta. Kilo Delta, autorizado Vitória, 400, correto, para acionamento, táxi decolagem, dono 7, chame direto a torre em 118.612, Serra Kilo Delta. Boa. Paulo Salvador, boa tarde, 2628, livrou na sua escolha. 3628, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, até o portão de número 10, TAM 3628. Alfa Juliette para o 10, TAM 3628. TAM 3567, está pronto, cópia. Seria. Brasília, nível de voo 380, autorizada, rota Perzuluna 7. Decola 1-0 com primeira curva direita, perfil da saída gole e transição o fito. A frequência do controle em 119.8, a torre em 118.612. Seu código transponder 5055, TAM 3567. 3565, 380, Brasília, Pesolo 97, decola da 10. Curva direita, agora Fito 198. Ao controle 186, torre 5055, aciona o 3567. Salve, pronto, puxa o acionamento 3567. Guardião 01. E a pronto para iniciar, autorizado, área de grama, sem interferir com o 817. Sete, aguarde para decolagem, Guardião 01. Mike Bravo Uniforme, estacionar frequência livre. Ótimo, Golf Serra autorizado, pouso na 17, vento de 190 graus com 5 nós. Cliente Golf Serra. Guardião 01 autorizado da colada do Pátio 4, sem interferir com o eixo da 17, 190 graus com 5 nós é o vento. Cliente autorizado, não interferirá na 107, próximo Guardião 01. Informa o tráfego do helicóptero da Polícia Militar, Guardião 01, decolando do pátio do Graé, sem interferir com o eixo da 17. Autorizado, pouso. Estamos visual com o tráfego. O 925, seu solo foi aos 11, libera a direita, chame o solo 121, corrigindo, gol 1 no meio no 2, seu solo foi aos 11, libera a direita, chame o solo 121, decimal 9. 21-9, obrigado. Nada. Fora do solo, próximo, Guardião 01. Guardião 01, aguarde transferência de comunicações. 01. Solo gol 1612, Libra. Fora no meio no 2, ciente, táxi autorizado, Alfa Juliette, teu portão de número 5 no meio no 2. Alfa Juliette 5, meio no 2. Boa tarde, 1601, transferência 200 para 170. 1601, boa. Eu sendo a identificação, prossiga na chegada da Bonfi, descendo ao 040, altímetro 1012, permanece vigilância. Sim, descendo 040, 1601, obrigado. Iniciando, gol 985. O localizador, então 8002. Vai estar aí, single light, chamando torre 186, então 8002. 186, até já, então 8002. É. Controle Salvador, Guardião 01. Siga quinto space, corredor axé, reportando visual com Nipão de Ondina, Guardião 01. Reportará Ondina, Guardião. Salvador para o pushback, acionamento do gate 8, tá 3695. Portão 8, TAM 3695, está autorizado, reporte táxi. Autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi 3695. Alô, aos 13, livre táxi para o Pátio 5. Livre táxi. Salvador, boa tarde, hotel 8002, a uma milha do Índia Sierra, Baixada Travada. 8002, autorizado pouso na pista no zero, vento de 190 graus com 4 nós, cabeceiro no zero de locado 90 metros. Livre pouso na 10, até 8002. Gol 925, decolou aos 14, chame o controle, 1198. 98, boa noite, gol 925. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, gol 925, decola na sua escolha. Gol 925, contato rodada de colagem, extensão 360. Falou 3567, pode acionar na posição? Pode sim, tá livre. Assim que a aeronave da companhia passar cauda, que está completando o pushback